é só falar da paz, mas não é o que vejo. E os moleques tão aí na rua pronto pra matar. Infelizmente a violência por aqui não é mais segredo. É só gente da gente morrendo e assim não dá. Mas eu não vou fugir, eu vou ficar pra lutar. Vou ficar, porque eu sou daqui. Eu sou daqui. E aqui é meu lugar. Aqui é meu lugar. Olha os moleque na rua em busca de diversão. Atrás do dinheiro fácil invade sem compaixão. Todo mundo pro chão, aqui é sem brincadeira. O primeiro que reagir vou transformar em peneira. A psicose do mundo criou mais um vilão, capaz de qualquer coisa pra pôr a mão no cifrão. Se cansou de ser o coitadinho da escola. Cansou de ver a mãe pedindo esmola. E mano, diz, aí, eu não queria estar nessa vida não, mano. Que só quer ser feliz. Só que a vida não me deu outra opção. Toda festa que tem, pode crer que eles vão. Camarote, open bar, pique, ostentação. As interesseiras já estão de plantão, babando pra seduzir o patrão pra bancar. O luxo que elas querem ter, só pra dar a sensação de poder. Então vai, moleque doido, aproveita bem, porque quando acabar, tu vai ver quem é quem. Também queria só falar da paz, mas não é o que vejo. E os moleque tão aí na rua pronto pra matar. Infelizmente a violência por aqui não é mais segredo. É só gente da gente morrendo e assim não dá. Mas eu não vou fugir, eu vou ficar pra lutar. Vou ficar, porque eu sou daqui. Eu sou daqui. E aqui é meu lugar. Aqui é meu lugar. Não tem vez pra testemunha cagueta se reagir. Mulher chora e o comédia que deita. E o pior é crescer, viver esse labirinto, onde o errado é o certo e só tem um caminho. Pensei fugir daqui, não vai resultar. A bactéria vai de quebrada a quebrada. E aí? E aí? Quer ser o caçador? Ou quer virar caça? Mas o refém dessa dura realidade que leva de nós e deixa saudades. Percebeu que essa parada é em todo lugar, nossas quebradas. Tá desse jeito, rapá. Graças a Deus tô aqui, superei as estatísticas. De mais um preto algemado, alvejado pela polícia. Lembrei de algumas vezes, dificuldade batia. Madrugada batendo na porta, vendendo droga, cachorro latia. Por várias vezes, na Paraty sem janela. Fedor de merda de mijo na pedra, trancado em uma cela. Daí percebi que Deus pode tudo. Pulseira de aço não abraçava meus pulsos. Também queria só falar da paz, mas não é o que vejo. E os moleque tão aí na rua pronto pra matar. Infelizmente a violência por aqui não é mais segredo. É só gente da gente morrendo e assim não dá. Mas eu não vou fugir, eu vou ficar pra lutar. Vou ficar, porque eu sou daqui. Eu sou daqui. E aqui é meu lugar. Aqui é meu lugar. Também queria só falar da paz, mas não é o que vejo. E os moleque tão aí na rua pronto pra matar. Infelizmente a violência por aqui não é mais segredo. É só gente da gente morrendo e assim não dá. Assim não dá. Eu vou ficar pra lutar. Vou ficar. Porque eu sou daqui. Eu sou daqui. E aqui é meu lugar. Aqui é meu lugar.